liberdade. O Brasil não aguenta mais corrupção. Falsidade, falsidade. Político otário, ninguém é trouxa não. Liberdade, liberdade. O Brasil não aguenta mais corrupção. Falsidade, falsidade. Político otário, ninguém é trouxa não. Agora vim e vim pra falar. Ou política ameaçando que tente nos calar. O idiota de terno que nosso rap incomodou. Otários eleitos, chamados de doutor. Poucos têm doutorado, mas pilantragem é pós-graduado. Se acha inteligente pelo diploma e faculdade. Público prometeu toda falsidade. Cadê hospital e curso? Igualdade de oportunidade. Só inclusão social é futuro de paz e liberdade. Liberdade, liberdade. O Brasil não aguenta mais corrupção. Falsidade, falsidade. Político otário, ninguém é trouxa não. Liberdade, liberdade. O Brasil não aguenta mais corrupção. Falsidade, falsidade. Político otário, ninguém é trouxa não. E digo muito mais. Quem te pôs no poder, olhe pra trás. Foram as marionetes que vocês iludem. Pra ter meu voto otário, quero ver a atitude. Falar bonito no plenário, até parece missionário. O seu melhor cenário é ditador autoritário. É ditador. Vai pagar de milionário. Povo no mínimo salário. No mundo imaginário. Seu mau caráter mercenário. Sou mais que um voto. Governo lixo nacional. Trata deficiente, pobre, idoso. Como escória social. Só sabe prometer, só sabe criticar. Se o povo perceber, o mundo vai mudar. Por isso que eu digo, dê valor na sua cabeça. O futuro do Brasil é nosso, não se esqueça. Meditação, informação, expande a consciência. Tira a sua alienação e te traz competência. Liberdade, liberdade. O Brasil não aguenta mais corrupção. Falsidade, falsidade. Político otário, ninguém é trouxa não. O Brasil não aguenta mais corrupção. Falsidade, falsidade. Político otário, ninguém é trouxa não. Liberdade, liberdade. Falsidade, falsidade. Político otário, ninguém é trouxa não.